só. Um capuz e uma cruz por onde cruza. O pulso ainda pulsa. Hoje o mundo tá tão frio, eu trouxe uma blusa. Se vir jura, chuta, sangue suga. Me iluda com filhuda, filhuda. Consigo confiar em ninguém. Quem iria pensar que esse jeito de amar fosse fazer por mim? Quem iria deixar um sorriso qualquer esse jeito de dormir? Por conta das noites eu fiz, confiei no que disse e agora não importa o bagulho do bonde atrair. Não quero mais amigos do lado de lá. Perdi umas boas minas por pura inveja. Sede do pouco que tem, olha a grama de sangue mais verde. Quer brincar de fodão, mas a disposição vai te pôr na parede, neguinho. Confiar em ninguém, confiar em ninguém, confiar em ninguém. Vem mentira pra quê? Essas beats pra quê? Esses haters são quem? Solidão e mais umas no quarto. Não troco minha vida por nada. Nate com grana, sorriso na vida avançada. Um capuz e uma cruz por onde cruza. O pulso ainda pulsa. Hoje o mundo tá tão frio, eu trouxe uma blusa. Se vir jura, chuta, sangue suga. Me iluda com filhuda, filhuda. Consigo confiar em ninguém. Por isso comigo de sempre. Por isso comigo de sempre. Não se muda com filhuda, puta. Qual o preço da traição? Qual o preço da contradição? 30 moedas como Judas, cê se vende por tão pouco, irmão. Sorriso falso, tapas nas costas. Seu brilho é falso, tal como as notas. Pra dar vitória querendo a derrota. Não me iludo, eles falam. Eu me finjo de surdo, meu chato. Fazendo história no mundo, cê saca. Os castelos absurdos que passam. Fica dando murro em faca. Só facada nas costas dos caras. Que pagava de brother, canalha. Onde passa, só deixa falha. Deixa falha, cê nem flagra. Pela farsa, diz que é parça. Mó cuzão, mas repara. Que esses caras, com o tempo, tudo vão. Liberdade ainda é morada. Que Deus abençoe o amanhã. Por aqui a firma não para. Até que os ídolos se tornem fãs. Nesses quantos vieram, quantos foram, nem mais bem. Nem mais esperam, tô como os de sempre. Perdoa as faltas, tão em alta, os que aqui tiveram.